dança que movimentava os céus. Oiá encontrou Onan em Exu, Yodara, que é Exu, perpetuou em Oiá a imortalidade. O poder de se ocultar de todos os seus inimigos, sobrevoando a guerra dos homens intocada. Dançante borboleta, afinal, quem mataria uma linda borboleta? Foi Exu que ensinou Oiá a voar, lhe deu asas e os mistérios. Quando chora o silêncio da chuva, tempestades dentro de mim, Oiá me ensina os mistérios de Bará. Voar livre, intocada borboleta, Oiá nos ensina os mistérios de Exu. Travestis vivas dançando o compasso de tempo imortais. Afinal, quem mataria uma linda borboleta?